Fora de temporada empilhando troféus. Dizem que sou iluminado pelos céus. Onde safado fala em nome de Deus, tá ligado? Aê, prefiro fama de pago com o diabo. Feito selvagem sem nunca sentir pena de si. Eles querem fama, eu só lealdade perto de mim. Meu privilégio foi os não dos mesmo cuzão. Que hoje cola pra pedir dinheiro ou participação. Quem bate esquece, né? Já dizia o ditado. Vocês são uma piada, até pra manter ver minha distância existe um custo fato. Fique em paz, vocês não me devem nada. Vim do mundo dos invisíveis, mas acho que agora podem me ver igual banco me chamando de cliente especial. Da vez de escravo de ganho, meteu louco, escravo de campo. Alguém aqui tem que falar real. Meu melhor amigo é intuição e segundo meus livros. Desde que minha mãe aqui jaz, alguns que sempre estava aqui há um tempo não tenho visto. Ando perdendo amigos e ganhando paz. Tive que fazer mais grana que seguidores. Nem todos entendeu. E a todos meus fãs que esperavam menos, desculpa. Mas continuo sendo eu. Rezando pelo melhor, esperando pelo pior. Vitórias e quedas são passageiras. Rezando pelo melhor, esperando pelo pior. Só guerra eterna, eu sei do rei, só querem a cabeça. Porra, eu já venci pelo que vi de perto e fiz. Não era nem pra eu estar aqui contando essas histórias. Sei o preço da inteligência, o quanto dói sabedoria, ironia. Talvez Deus teve misericórdia. Do céu só quero chuva, já sou grata, vida basta. E se pudesse faria tudo de novo. Só quando me vem morto pode dizer que tiraram tudo. E mesmo assim ainda é duvidoso. Quando falo que sou o que sou, não tô querendo ser mais do que ninguém. É que dentro de mim habita uma certeza que as favelas vão escutar, entender e acreditar que eles podem também. É que eu vi os mais brabos sair dos lugares mais precários, tá ligado? É que toda mudança que aconteceu na minha vida começou pelo simples fato de acreditar no improvável. Hoje acredito estar preparado. Preparado pro melhor, preparado pro pior. Preparado pra vida, preparado pra morte. E você, truta? E a tal da lei da semeadura pra você? Te conforta ou deixa em choque?